Quem sou eu pra dizer que você fica mais bonita desse jeito ou daquele? Quem sou eu? Quem sou eu pra falar mal do seu gosto, da pintura no seu rosto? Quem sou eu? Não sou ninguém. Cada um trata de si. Seus olhos parecem dizer: muito bem, eu prefiro não falar para não contrariar você. Fico no meu samba, se quiser pode ficar. Vou lá na portela, mesmo que você não vá. Não darei ouvidos se você me provocar, mas aceito um beijo se você quiser me dar. Se você quiser me dar. Quem sou eu? Falar mal do seu gosto, da pintura no seu rosto. Quem sou eu? Não sou ninguém. Cada um trata de si. Seus olhos parecem dizer: muito bem, eu prefiro não falar para não contrariar. Oh,